sua bomba e clap nos falantes, incomodando muita gente. Mensagem subliminar atinge subconsciente. Beat arrebento no vídeo, os MC animal. Eu tando com o mic na mão, é um tiro de parafal. Minha família tá unida, só mostrando o mesmo CEP. Eu não me iludo com as ornete, chaveco das piriguete. Espero que é meu de bike, eu vou na zona leste sem estresse. Liga um filó pra lançar o chevette. Ninguém sabe meu nome, diz que me tromba na pista. Conhecer o padre é fácil, foda entender a missa. Eu sigo a fuga com 3D em Uba, vai sentir na brisa. Tomando Yakut, tirando sarro das tiriças. No rap eu sou beat, no samba eu sou tantã. Mafioso tipo Escobar, batendo Mike Jack Chan. Gasto tempo sem interessa, da noite pra manhã. Causo terror tipo Osama, Gaddafi, Saddam. Aqui de cima dá pra ver a movimentação. A venda de produto, o sobe e desce da função. Os prego que vacila é mato, só rato nas transação. É um rap pra cada grão de concreto que tem no chão. Eu trago um pouquinho da rua em cada repique do beat. Por enquanto o din é bom, mas eu prefiro seu repeat. Beat da janela pra geral na função. Volta track, dá o play, acende a ganja, aumenta o som. Vim pra dizer que tô na grade, juntão com os malacos. Eu tô com sete de bombeta, tô com os olhinhos fechados. Cada monstro do lago, os macacos nem vai tentar. Quem procura, aqui encontra, aí que o tempo vai fechar. Freestyle entre cena, é delírio da molecada. Na camisa os MC carrega zica estampada. A tropa invade o assalto, sai do mesmo beco. Jordan acende a tora, deixando os boyzão com medo. Quem acende a bomba, quem tá de tabela brisa. Quem vem, traz a junção e geral junto. Tu legaliza capuz, protege o frio, também sua mina neblina. Boku encosta no rádio, flux na praça de cima. Paisana de campana, barca sobe pra pegar os meninos na função. Calçada é sala de estar, então não se ilude. Felizmente o YouTube não vai mostrar certas histórias que só meus moletom pode contar. Pariu, hein?